Rádio Cultura de Sergipe apresentou programa Paz e Bem. CYJ 921, 670 kHz. 24 horas sempre com você. Música, informação, evangelização. Uma emissora da Arquidiocese de Aracaju, Sergipe, Brasil. Rádio Cultura. A rádio que é só alegria. Aqui você reza. Descobre uma nova vida. Canta e se alegra. Ah, eu me divirto muito com a cultura. A rádio que toca no ritmo do seu coração. Chega pra cá, não marque bobeira. Cultura. Na alegria do céu. Sempre com você. Sempre com você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Com as bênçãos de Deus e pelas mãos da Imaculada Conceição, está começando a Voz do Pastor. A palavra do Arcebispo Metropolitano Dom João José Costa. Entrevistas, notícias da Igreja, os acontecimentos que marcaram a semana na Arquidiocese de Aracaju. A Voz do Pastor. Marcelo Conceição. Entra no ar a partir de agora o seu programa Voz do Pastor, seu encontro semanal com a Palavra de Deus e com o Arcebispo Metropolitano de Aracaju, Dom João José Costa. A você que nos acompanha aqui na capital, no interior do estado, além fronteiras do estado de Sergipe, onde as ondas sonoras da nossa Rádio Cultura 670, uma emissora com a missão de informar, educar e evangelizar com credibilidade e responsabilidade social, chega a você a nossa saudação especial. Mas a você também que nos acompanha pela internet, pela nossa plataforma digital, a você também a nossa saudação, você que está em sua casa, saindo para o trabalho, dirigindo aqui na capital ou nas diversas rodovias UBRs, a você também a nossa saudação. Nosso bom dia especial. Esse é o seu programa A Voz do Pastor, um programa que deseja aproximá-lo da Palavra de Deus e também do Arcebispo Metropolitano de Aracaju. Estamos apresentando A Voz do Pastor com o Arcebispo Metropolitano Dom João José Costa. isso mesmo, já se encontra aqui nos estúdios de sua 670, Rádio Cultura de Sergipe, Sua Excelência Reverendíssima Dom João José Costa, que a partir deste momento ocupa os microfones desta emissora para sua saudação inicial. Bom dia, Padre Marcelo. Bom dia, Padre Cláudio, nosso convidado especial. Bom dia, Miguel Souto. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, que neste momento mantém essa sintonia com a Rádio Cultura de Sergipe. É sempre uma grande satisfação, cada sábado, a gente poder estabelecer esta comunhão de amor com tantas e tantas pessoas. Quero, neste dia de hoje, celebrando a grande festa de São José, pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria, também interceder a Deus pela intercessão dele, pela nossa arquidiocese, pela nossa igreja. É realmente um grande santo, exemplo de vida que inspira a muitos e muitos cristãos. Então, que São José possa interceder a Deus por todos nós, que possamos cada vez mais abraçar a nossa missão de cristãos, procurando em tudo agradar a Deus. Essa deve ser a nossa meta principal, e São José, sem dúvida, é um exemplo para nós de inspiração. Vamos para o nosso intervalo musical, meus irmãos e minhas irmãs, com a canção Vinde Alegres Cantemos, de irmã Maria Colombo. Thank you. Estamos apresentando A Voz do Pastor, com o arcebispo metropolitano Dom João José Costa. Entrevistas, notícias da igreja, os acontecimentos que marcaram a semana na Arquidiocese de Aracaju. A livraria também é muito mais cultura e tem sempre mais pra você. Aproveita! A Livraria Cultura tem produtos que te fazem lembrar o quanto você ama essa emissora e também é mais cultura. Tem camisa, tem xícaras com caricaturas dos padres Marcelo Conceição, Reginaldo Manzotti e Peixoto. E aí, se você também é mais feliz porque é mais cultura, chega pra cá, Shopping Prêmio, em Socorro ou no Shopping Rio Mar. Televendas 3226-8724. Livraria Cultura, mais que presente, evangelização.